antes que aconteça do mundo acabar. Vou aprender alguma coisa. Nunca é tarde pra quem já entende que a vida começa sempre depois de uma boa noite de sono, onde tudo parece se reconstruir. É tarde pra te explicar o que penso sobre as confusões dessa cidade. Minha história é bem descrita em fotos e versos, e o que eu cantei foi a verdade. Vivendo sobre luzes e sonhos, o mundo que eu conheço tem a minha cara. Meus gritos na chuva, meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara. Descubro respostas, pois hoje a vida tem a minha cara. Metade completa do pouco que resta pra gente ainda viver. Antes que aconteça do mundo acabar, vou aprender alguma coisa. Minha história é bem descrita em fotos e versos, e o que eu cantei foi a verdade. Vivendo entre luzes e sonhos, o mundo que eu conheço tem a minha cara. Meus gritos na chuva, meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara. Invento e descubro respostas, pois hoje a vida tem a minha cara. Metade completa do pouco que resta pra gente ainda viver. Tem a minha cara, meus gritos na chuva, meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara. Invento e descubro respostas, pois hoje a vida tem a minha cara. Metade completa do pouco que resta pra gente ainda viver.